Sudan 3305, ready for pushback on Sanap at gate 6. Sudan 3305, clear to push and start, call ready for taxi. Clear, call you back for taxi, Sudan 3305. 1015, taxi via Juliet and Alpha, report ready, holding short, runway 28. Roger, Juliet and Alpha, holding short, 1828, take call back. Torre Salvador, tá 3178. 3178, prossiga. Cópia a Maceió, nível 290. Saída prevista, Aron, transição, Melinha, guarde cópia. Ok, Aron, Melinha, guardando. Busca Bravo Zulu, chame a torre, frequência 1186. 786, boa noite, obrigado, Busca Bravo Zulu. Boa noite. Sou Salvador, muito boa noite, para passar Busca Bravo Zulu. 5 milhas de rotatória. Já visual com o campo. Boa noite, Whisky Bravo Zulu, reporte na final da 1-7. Passará na final da 1-7, Whisky Bravo Zulu. Salvador, chegada a Cari, desce mantenha nível de voo 040. Cari para 040, recebeu a informação Alfa. Ciência. Stand 3305. Alinhado na final 5 milhas, 17, 20 graus. Aluno, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Segue na aproximação, aguardando a aproximação para pouso, 20 graus. Altímetro no 0 no 5. 7701, reautorizado para 2000, altímetro 10, 15. Para 2000, com 1015, 7701. Flyers clear for takeoff, runway 28, wind 210 degrees with 6 knots. After takeoff, maintain heading until 3000 feet. Clear takeoff, runway 28. After takeoff, maintain heading to 3000 feet. Down 3305. Whiskey Bravo Zulu, solo 29, informa o pátio. Autorizado backtrack a partir de ano para a Bata. Airborne at 30, call departure 19.35, have a good flight. Roger, 19.35, down 3305. So long. Salvador de Pantry, good evening, time 3305, passing 4000, correcting, flight level 040. Roger, time 3305, under ready contact, climb and maintain flight level 330. 330, time 3305. 3305, any chance to fly direct to Aracaju? Roger, contact center now and request frequency 126.85. Roger, 126.85. Thank you. Chame torre 118 meia dúzia. 18 meia dúzia, boa noite, objeto 67 Verona. Torre Salvador, boa noite, objeto 67 Verona. No localizador tem o campo à vista. Reportar a conta de baixo, objeto 6701. estacionamento, tá 31 no 78, posição 2. Autorizado, chame para o táxi 3178. Autorizado, vai chamar. 701, Solos 41, livre na última esquerda, mantém a posição na Charlie aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Primeira esquerda, vazão da Jumpa